Bom dia a todos. Na minhas contas é 9 horas, então muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos começar às 9 e impreterivelmente às 10 horas da manhã termina, tá bem? Eu quero agradecer a presença de todos, eu estou acompanhado aqui do vice-prefeito, secretários, secretárias, né? Mas as pessoas mais importantes que estão aqui são os delegados e delegadas, que estão aí, alguns com seus crachás, para que a gente fale um pouco. Nós, o ano passado, fizemos o Ouvindo o Bairro e construímos a lei orçamentária desse ano. Agora, esse ano, nós temos que fazer, continuar ouvindo as comunidades. Por isso, essa reunião aqui é preparatória para o ano, né? Por isso, os delegados foram convidados para estar aqui, para que a gente possa saber como é que vai funcionar o ano e vocês, em cada uma das comunidades, nos ajudar a construir lá a articulação do ano, né? Vamos retomar aqui, então. Quem é que fica aqui comigo? Não é mesmo? Vamos retomar aqui para entender o que, que nós fizemos até agora e o que, que vamos fazer daqui para frente, né? Então, o que, que é a gestão democrática? A gestão democrática é essa aproximação do prefeito, da prefeitura, né, das pessoas. Por que, que a gente se aproxima? Né? Para resolver todos esses problemas aí, ó. Plano diretor, plano educação, PPA, que é o caso de hoje, LDO também, é LOA também, plano de resíduos sólidos, quantos de vocês participaram, plano de mobilidade, plano de saneamento, plano de saúde. Quer dizer, a gente se aproxima das pessoas enquanto gestor, é bom lembrar, é sempre bom lembrar, né? Que esse cidadão aqui, o Luciano Buligon, ele não é diferente de nenhum outro cidadão de Chapecó. A diferença é apenas que ele se filiou a um partido político, atendeu umas regras eleitorais e ofereceu à comunidade uma candidatura. A candidatura dele, do Hélio Sela, receberam mais votos que as outras, por isso ele é prefeito. Que diferença ele tem de qualquer outro cidadão? Nada. Qualquer cidadão pode ser prefeito. Qualquer cidadão pode ser, desde que faça isso que a gente fez. Bom, então é prefeito o dono da verdade? Não é o dono da verdade. Ele precisa se aproximar das pessoas. Qual pessoa? As pessoas que moram na cidade onde ele administra. Para que ele saiba quais são as demandas daquela comunidade, possa ter bons ouvidos de ouvir bem ouvido, para que aqueles poucos recursos que tenham possam ser bem aplicados. É simples assim. Não tem... Ah, mas uma vez não era assim. Pois é, mas agora a gestão faz isso mesmo, ou seja, a gestão democrática da cidade é aproximar o governo. Então, o que, que nós fizemos o ano passado, gente? É? Orçamento público, né? É o documento do Poder Executivo, do prefeito, aprovado pelo Poder Legislativo, os vereadores, que estima receitas e despesas para o período de 1 ano, para que todos os seus órgãos, discriminando o programa e o trabalho autorizado, a ser realizado, elaborado segundo os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Quer dizer, a gente planeja num ano para executar no outro. Nós vamos planejar a execução desse ano? Não. Esse ano nós planejamos o ano passado. Vocês lembram que eu dizia? É muito importante nós termos, ouvir as pessoas para planejarmos o orçamento do centenário. Eu cansava de falar isso. Agora nós estamos no ano do centenário. O que vai acontecer esse ano é o que foi planejado ano passado. Por isso a anualidade. Bom, aí agora vocês ouviram muitas vezes eu falar em orçamento do centenário, né? Agora tem essa outra figura aí, ó. PPA. Quando começa um governo novo, como é o caso desse ano, você faz um planejamento para os próximos 4 anos, não só para 1, os 4. Isso se chama PPA. Então, o prefeito, a prefeita, né, o gestor do município, no primeiro ano do mandato, ele planeja o que ele vai fazer nos 4. Ele diz o que, que ele vai fazer, mas ele diz Como? Ouvindo as pessoas. Ah, mas isso não era assim, prefeito. Mas agora é assim. É ouvindo as comunidades. É ouvindo. É isso que nós... Por que que nós estamos aqui? Porque os delegados de cada uma e delegadas de cada região que foram escolhidos para representar a comunidade. Nós estamos preparando o quê para esse ano, então? O PPA. Mas e aí, então, prefeito, aquele negócio do orçamento terminou? Não. O PPA é para os 4 anos. O PPA é para os 4 anos. Ó. Primeiro ano de mandato, até 31/8, eu tenho que mandar para o presidente da Câmara. O Valmor não chegou aí, né? O Valmor já estava no evento comigo agora de manhã, só que tinha café lá e salame, queijo, daí o homem se perdeu mesmo. Mas ele vem. Aí, o PPA, então, é no primeiro ano, até 31 de agosto, planejar os 4. A cada ano, depois, só vai ter PPA agora em 2021. Depois de 2017, 2021. Mas a cada ano tem a lei de diretrizes orçamentárias. A diretriz orçamentária é o seguinte, nós planejamos 4 anos, né? Então, a diretriz orçamentária, ela tira o planejamento daquele ano e diz aonde que ela vai dirigir. O que é dirigir? Dirigir o carro. Ela vai dirigir o recurso para aquilo ali. Vamos dar um exemplo. Nós planejamos fazer um ginásio de esportes no bairro B, não é? Nos 4 anos. Quando que esse ginásio de esportes vai ser construído? Ou vai começar a ser construído? Em 2017, em 2018, 2019 ou 2020? Se eu planejei em 4 anos, qualquer um ano desse eu posso fazer, não é? A lei de diretriz orçamentária vai dizer, esse ginásio de esportes que está no PPA vai ser construído em 2018. Daí ela nos orienta, nos dirige para 2018. O recurso fica dirigido para 2018. E a proposta anual continua. Então, esse ano nós estamos aplicando a lei orçamentária do ano passado e esse ano nós vamos fazer o orçamento. Aí o orçamento ele dá o dinheiro, ele diz o seguinte, quanto que nós vamos arrecadar, ele quantifica e bota quais as diretrizes que a lei orçamentária diz que nós vamos ter. São 3 leis, então. Quando um prefeito é eleito, você já deve ter ouvido falar isso várias vezes, o prefeito só pode fazer o que a lei autoriza. Já ouviram, né? Ou qual lei que autoriza? É a lei orçamentária. Então, a caneta que nós tivermos que comprar lá para dentro de um colégio, ela tem que estar aí dentro. Primeiro no PPA, depois na LDO e, por último, na lei orçamentária. Nós todos, os delegados, o prefeito, nós vamos agora ir para os bairros, ouvir a população, para saber construir todas essas leis. Entendido? Então, esse ano, ouvindo o bairro, é para construir o PPA, que é para os 4 anos. Viu como ele ficou importante? O ano passado era para construir uma lei só. Agora ele é para construir 3 leis. E é por isso que nós vamos... E eu vou apresentar o cronograma aqui. Ah, isso aqui é importante que o Nemésio me lembre. Tudo isso aqui que nós estamos fazendo sofre uma fiscalização. Ah, prefeito, tu veio aqui passar a conversa em nós sábado, depois vai escrever o que nós estamos falando, mas se o senhor não fizer, o que vai acontecer? Se eu não fizer, vai acontecer isso aí. Ó. A Câmara de Vereadores é a primeira a me fiscalizar. Tribunal de Contas, Ministério Público, os conselhos, o cidadão mesmo, através da rede social. Né, aqui é o órgão federal que controla e as entidades em si, né, conselho comunitário, enfim. Fazendo justiça, chegou o Valmor aqui. Eu disse que nós dois estávamos num evento, mas o problema é que tinha salame e queijo lá e que tu ia demorar um pouquinho. Chegou. O Valmor, que é o presidente da Câmara, né, e é ele o primeiro a nos fiscalizar. Né, então, muito obrigado pela sua presença. Qual é os outros vereadores que estão aí? O gringo, que é secretário e vereador. Lá atrás eu não enxergo. É o Gringo e o Valmor que estão aqui, né? Muito obrigado pela presença dos vereadores, que são eles, efetivamente, o primeiro a nos cobrar, o primeiro a fiscalizar. Como é que funciona? Então, eu já expliquei um pouco, né? O ciclo orçamentário, resumo, o plano plurianual planeja os 4 anos. Vamos para a prática. Se nós vamos querer reformar a arena, se nós vamos querer fazer o asfalto no interior, se nós vamos querer levar água para a comunidade do interior, nós temos que ter esse planejamento dos 4 anos no plano plurianual. Depois, a lei que dirige, o motorista e o ônibus dirige o ônibus e nos leva a algum lugar. A lei orçamentária, a lei de diretriz orçamentária dirige o que está aqui para aplicar no ano, nos orienta. É esse ano que vai ser aplicado. É o exemplo que eu dei do ginásio de esportes, que está planejado aqui, mas que a lei de diretrizes orçamentárias vai dizer que ele vai ser feito em 2018, por exemplo. E a lei orçamentária anual, ela executa, ela tem o valor e aonde que vai ser gasto. Mas que valor, prefeito? Mas onde é que o senhor está tirando o valor? A arrecadação, gente, a previsão do que nós vamos arrecadar. A lei orçamentária diz, continuando assim como está indo, melhorando, piorando, o Chapecó vai arrecadar 700 milhões. Desses 700, ele vai gastar 700 nisso aqui. Ó. Isso é a lei orçamentária. Ela executa, ela diz que o dinheiro sai daqui e vem para cá. Mas e se não acontecer o dinheiro, se o dinheiro não vir? Bom, se não vir, não tem como fazer. Aí eu vou explicar para a Câmara, vou explicar para o Tribunal, que aquilo que nós planejamos acabou não acontecendo porque o dinheiro não veio. Não é assim em casa? Ah, se eu, todo mundo chega, o senhor Biasi, chega no fim do ano lá, se atraca fazer a Mega Sena. Está fazendo a Mega Sena e já está gastando dinheiro na cabeça, né? Se eu ganhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Se tu ganhar, mas se tu não ganha. Olha aqui, ó. Isso que nós estamos fazendo não é diferente do que a gente faz em casa. Por isso que eu já estou falando da Mega Sena. Tu já pensou se eu ganhar a Mega Sena? Vou contratar um médico só para mim, um dentista para mim, vou comprar uma farmácia e vou comprar uma academia. Não sei, né? Mas e se eu não ganhar? Aqui é um orçamento, ó, olha aqui, ó. O orçamento familiar é a mesma coisa que o nosso. Só diminui o valor, é óbvio. O orçamento da família, ó, saúde. Vou gastar um pouco no médico, vou gastar com dentista, vou gastar com remédio, vou gastar na academia para emagrecer, para o meu ciático, para não sei o quê, para fazer pilates, porque o médico disse que eu tenho que fazer. Isso tudo é dinheiro. No transporte, vou comprar um carro, vou gastar combustível, manutenção, o seguro, as multas que vou ter, né? Do transporte público, o ônibus, o metrô, o táxi, o Uber, né? Hoje, aqui não tem ainda isso. No vestir, por exemplo, roupa, o homem, a mulher, a criança, né? Os calçados, tem que comprar um tênis para o meu filho, tem que comprar uma bota para a minha mulher. Enquanto nós compramos uma, elas compram não sei quantas, é assim. Eu, por exemplo, se a Lúcia parar de comprar sapato, eu tenho que viver 150 anos para comprar metade do que ela já comprou hoje. É bonito ver o lugar do sapato lá. A minha última coisinha, assim, o sapato e o dela para cima. Computador, cartucho, internet. Ah, eu tenho computador em casa? Se eu tenho, eu gasto. Ele estraga, eu tenho que arrumar. Tudo isso aqui, outros, dinheiro, caridade, presentes, meu afiliado está de aniversário, eu vou comprar uma camisa da Chape para ele, vou ter que... Sai da onde? Sai do bolso. Alimentação, então, supermercado, feira, açougue, padaria, comida por quilo, quando vou... vamos um domingo, sei eu, lanches, cuidados pessoais. Isso aqui é mais para os homens, né? Pés, mãos, cabelo, relaxamento, isso é para os homens. Mulher não. Educação, escola, línguas, curso, isso aqui tudo é orçamento, gente, da família. Só que o poder público tem que fazer isso por lei, e a família não precisa fazer por lei. Mas nós temos que fazer por lei. Então nós temos que explicar tudo isso. Esse de gravata não sou eu, né? Mas podia ser. O prefeito tem tudo isso aí na cabeça quando acorda. Né? Acorda com a saúde, meu Deus do céu, e aquele posto de saúde que não terminou, tem que ir a Brasília, tem que... Né? A LDO, eu vou fazer a LDO, o PPA, eu vou fazer ouvindo o bairro, vou lá no bairro, vou ouvir a comunidade. Os contratos estão vencidos, as estradas, choveu demais, meu Deus do céu, não vamos me escoar. Previdência. A Previdência está indo bem, mas né, há tantos anos, se continuar assim, ela vai falir. E assim vai. Gestão fiscal, convênios, licitação. Ah, e aquela licitação da merenda escolar não saiu, o cara recorreu, como é que eu vou fazer? Chamo fulano, chamo ciclano. Essa é a cabeça do prefeito. O vereador Itamar também, por nossa honra, está aqui, secretário de esportes. Então está aí. O orçamento público, né? Isso aqui foi desenhado por uma criança. Quanto o governo arrecada? Aquilo que eu falei. O que nós esperamos que vai entrar? Eu tenho que dizer. Mas eu não posso inventar moda, dizer que eu vou arrecadar muito mais do que eu arrecadei ano passado. Eu tenho que ser uma coisa certa, porque se não for certa, aqueles que nos fiscalizam vão me perguntar, mas o senhor está louco? Arrecadou 500 milhões num ano e está dizendo que vai arrecadar um milhão, depois, um bilhão depois? Não tem, não vai dobrar. Então o senhor tem que dizer aqui, senhor prefeito, ó. Diga certo, se o senhor vai arrecadar mais, por que é que o senhor vai arrecadar mais? Se o senhor vai arrecadar menos, por que é que o senhor vai arrecadar menos? Esse ano, por exemplo, que passou, nós arrecadamos menos. O orçamento do ano passado era 40 milhões a mais do que esse. A gente justificou dizendo que a crise estava tirando dinheiro do caixa de todos os municípios e ia tirar do nosso também. Não é? Então está aqui... O vereador Carraro também chegou? O vereador Carraro também nos honra com a sua presença, é nosso secretário lá da IFAP. E como que o governo gasta isso? Isso aqui é orçamento, então. Né? Aonde que vem o dinheiro, já falei, brincando aí com o negócio da Mega Sena, né? É como a Mega Sena, quer dizer, tu tem que dizer, agora, se tu não ganhar, não ganhou. Isso aqui é importante, gente, a gente saber. Ó. Transferência e receitas próprias. Alguns de vocês já estão até cansados de tanto eu falar sobre isso. Né? Transferência é aquilo que vem da União e do Estado. Não é? Esses dois aqui, ó. Os dois, União e Estado, transferem mais de 80% do orçamento do município de Chapecó. Se nós fôssemos viver só com o que nós arrecadamos de IPTU, de ISS, de impostos aqui de Chapecó, que é recolhido aqui pelo caixa do município de Chapecó, nós iríamos viver 60 dias, 50 e poucos dias. E os outros 300 dias? E os outros 300 dias do ano vive como? Com o dinheiro que vem do governo federal e estadual. Lá em cima, 65%. Aqui, 23%. Por aí, 20%. Né? E aqui um pouco mais de 10%, 15%, 16%, enfim. Então, o que é importante para o município é o retorno. Aí as pessoas dizem assim, mas então é por isso que o senhor fala que o que tem que ir bem é o Brasil, não adianta ir só a nossa região bem. É verdade. A nossa agroindústria pode ir bem e tal, mas isso não reflete diretamente aqui. O Brasil precisa ir bem para os municípios ir bem. Por isso que com essa fraquejada que deu no Brasil, nós acabamos sofrendo muito aqui. Não só aqui. Todos os municípios, houveram muitos cortes. Nós tivemos que enxugar muito a máquina. Tivemos que diminuir. Os idosos estão aí, pois é, prefeito. A cidade do idoso andou melhor do que está andando. Antigamente tinha mais coisas. Pois é. É, mas eu tenho que escolher. Te lembra aqueles cabelos que o cara está puxando ali? Eu tenho que escolher, às vezes, entre botar um recurso para fazer um, para trazer um curso nos idosos ou levar o remédio para a prateleira da farmácia. Não consigo fazer as duas coisas. Por conta da crise. Por conta da, do repasse. Pois bem. Aí tu passou aquilo lá, né? Então, o que, que é que nós estamos fazendo aqui? Eu já dei uma passada, é justamente isso. Promoção da participação efetiva da comunidade, no exercício ativo da cidadania, na definição e no controle social de políticas públicas, no fortalecimento do poder local, é por isso que nós estamos nos reunindo, né? Gestão participativa e democrática, descentralizada, o prefeito sai e vai lá na comunidade e ouve a comunidade e diz para a comunidade como é que está indo as coisas e explica para a comunidade o que arrecadou, o que, que não arrecadou, por que, que fez, por que, que não fez, aonde teve o dinheiro, onde não teve, né? Empodera a sociedade através de mecanismos de prestação de contas. O que, que é empoderar? Vocês estão recebendo uma procuração para falar em nome da comunidade de cada um de vocês. Estão se apoderando para dizer o que é importante, através de mecanismos de prestação de contas, definição de prioridade e transferência das políticas públicas. Eu estou dividindo isso com vocês. Poderia fazer isso lá dentro do gabinete, me reunia com 5, 6 secretários que são da minha confiança e poderia fazer a lei. Ah, lá no São Pedro vamos botar isso aqui, lá no Paraíso vamos fazer isso, lá no Santo Antônio vamos fazer isso e lá na IFAP vamos fazer isso. Isso seria democrático? Não. Isto estaria próximo das comunidades? Não estaria. Vocês iriam conhecer o prefeito e as dificuldades dele? Não iam. Qual é o casamento que dá certo? É o casamento que tem diálogo. Casamento que tem ouvido, que tem diálogo, que tem sensibilidade. Casamento que não tem diálogo, não tem ouvido, não dá certo. Relação entre prefeito e população que não tem diálogo, não tem ouvido, não dá certo. Prefeito lá em cima, no ar-condicionado, população aqui embaixo, não dá certo. Prefeito é um cidadão como os outros cidadãos. Então, ele tem que se aproximar das pessoas. Vocês sabiam por que, que o Papa Francisco está sendo o Papa mais popular da história? Porque ele tinha um quarto de 400 metros quadrados no Vaticano. Ele fechou o quarto dele e foi morar junto com os padres. Tem mais de 380 padres que moram com ele. Ele toma café com o padre, conversa com o padre, ele sabe como é que as coisas estão funcionando. Longe de eu querer ser o padre, nem padre, né? Que dirá papa. Mas o mecanismo do Papa é o mesmo que nós estamos aplicando aqui. O mecanismo é se aproximar. Mas, prefeito, eu não gosto do senhor. Não importa, gente. Hoje eu sou o gestor. Então me ajude. Não precisa gostar de mim, gostem da cidade. Não, mas eu gosto do senhor. Melhor ainda. Eu só não vou lhe convidar para ir lá em casa comer, porque eu acho que o senhor come demais. É verdade. Mas se não quiser me convidar, também não convide o presidente da Câmara, porque aí vocês vão ver o que é bom. E o Celso, então? É. E o Celso. Vocês estão entendendo? Diminuir, conversar, se entender. Mas, prefeito, o senhor tem saco de ir lá no bairro? Vai ter aquele cara que não gosta do senhor que vai lá desaforar? Não vai desaforar. Ele vai desaforar a comunidade, porque o prefeito está indo lá na comunidade. Se eu vou na casa de alguém, a pessoa me desaforar, que fundamento tem isso? Talvez uma pessoa de cabeça quente, por causa de outros problemas, mas daí a gente vai entender que ele está de cabeça quente e tira ele do jogo, e vamos continuar nós. Né? Mas quanto rico é fazer uma visita? O prefeito, os secretários estão indo fazer uma visita. Gente, eu estou com o secretário da Fazenda, secretário do Governo, secretário de Esporte, secretário de Cultura, secretário de Infraestrutura. Eles vão junto lá. São as pessoas que vão fazer o dia a dia. Ouvir para fazer melhor. Ah, mas o que adianta? Não tem dinheiro para nada. Não, para nada não. Tem dinheiro. O que nós temos é que o pouco dinheiro que tem é aplicar certo. Mas o senhor falou que ia comprar uma máquina nova, que não sei o quê. Eu vou lá explicar, gente. Eu não fui eleito para ser bom e nem para ser mal. Eu fui eleito para ser justo. Se eu não comprei, tem algum motivo. Vocês convidam o compadre para ir comer uma maionese e uma carne assada domingo. O compadre não vai. Vocês brigam com o compadre? Não, não, meu compadre, para aí que houve alguma coisa. Vou ligar para ele. O que houve, compadre? Bah, compadre, estava saindo de casa, minha sogra passou mal. Tive que levar ela no hospital e estou com ela até agora aqui. Ah, não, então para aí. Tu sai de casa e vai lá visitar a sogra do compadre, porque tu é amigo do compadre. Prefeito, por que o senhor não comprou? O senhor não bota mais os pés aqui? Não, vocês não vão dizer isso para um prefeito que já foi lá várias vezes. Prefeito, o que houve? Vou lhe explicar. Assim, assim, assim. Não fiz, não deu. Entendeu? Conversa de amigo. Assim é uma cidade que vai bem. Porque os que estão pensando mal, seu gato, esses são audaciosos. O cara, quando é ladrão, corrupto, ele é audacioso, ele fica esperando uma coisa ou outra para acontecer, para fazer. E o cara de bem, ele fica na dele. A cidade que vai bem é quando a pessoa de bem é tão audaciosa quanto se vergonha. Entendeu? Quando o cara de bem, ele faz o bem, se não dá, ele tenta de novo, e vai de novo, e tenta e vai até que consegue. Asfaltamento da 7 de setembro. Era uma reivindicação do paraíso. Prefeito disse, não dá mais para aguentar aqueles buracos, aquele negócio, e foi, não deu aqui, não deu ali. Arrumei uma emenda com o governador Luiz Henrique. Agora vai dar. Quero estufar o peito e vou lá no seu Pompeu no dia de festa e vou dizer, vamos fazer o asfalto, pois o governador, o ex-governador, morreu. Veio uma carta dizendo que ele ia fazer. 6 meses depois veio uma carta dizendo que estava cancelado. Sensibilizamos quem? O ex-prefeito João Rodrigues. O João conseguiu a emenda. Fizemos. Por que que não foi feito antes? Gente, não é porque eu sou maldoso. Não foi feito antes por um simples motivo. Não tinha dinheiro. Agora o que tem está feito. Está lá. Agora o problema não é mais o asfalto. É botar um quebra-mola porque os buligões da vida vêm descendo que é uma pauleira, véio. Antes andavam devagar agora. Entendeu? Agora vamos ter que arrumar uns troquinhos para fazer a lombada. Está compreendido? Por que que não fez antes? Calma, gente. Por que é que você não comprou o presente da sogra antes? Né? Que eu sei que todo mundo tem uma vontade de dar presente para a sogra. Porque não tinha dinheiro, porque não era o aniversário dela. Sempre tem um motivo. Quando está se tratando de pessoas de bem, tem motivos. Aqui só tem gente do bem, aqui dentro. Então vamos entender. É por isso que nós precisamos ir para as comunidades organizadamente. Como é que nós vamos para a comunidade? Quando nós tivemos nas reuniões 20 do interior e 50 da cidade, nós fomos escolher os delegados. Agora está escolhido. Agora nós vamos dividir em 12 regiões. Não vamos em todos, vamos chamar as regiões para aquela reunião, e nós vamos dividir em 12 regiões geográficas. Então, por que que não vai no bairro? Porque os bairros já escolheram, e o interior já escolheram os seus representantes. Agora, nós vamos organizar em reuniões maiores em 12 regiões. As demandas não contempladas na LOA de 2017, o que que nós vamos fazer lá na comunidade? Nós vamos em 12 regiões estratégicas ouvir o que que foi cumprido e o que que não foi. Agora eu dei o exemplo da 7 de setembro, vou dar de novo. Nós vamos lá na região onde estiver englobado o paraíso e vamos dizer o seguinte, o que que vocês pediram aqui? Nós pedimos aqui o asfalto. Vamos precisar fazer de novo? Não, não, prefeito, já está feito. Ah, bom, então esse já está feito, risca. Mas, prefeito, eu pedi aquela outra coisa que não foi feita. Bom, esse que não foi feito, ele vai para a LDO? Vocês querem legitimar ele ou vocês querem mudar ele? Não, nós queremos fazer ele. Aí o cara, não, nós queremos mudar porque aquilo lá mudou, porque não sei o quê. Nós vamos lá na região para dizer que aquilo que a gente conseguiu, conseguiu e passa a régua. E aquilo que nós não conseguimos fazer, se vamos renovar ou não vamos. Vamos lá ouvir. Nós temos alguns bairros que a gente foi... nós queríamos aqui um posto de saúde. O posto já está sendo construído. E agora, o que tu vai planejar para frente? É isso que nós vamos fazer. E aí está o cronograma, então, gente. Da nossa... Olha ali, ó. Dia 1º é hoje, então, é o que nós estamos fazendo. Está vendo lá? Aí dia 11, terça-feira, às 19 horas, nós vamos à região. Nós vamos fazer a reunião lá na Colônia Sela, mas vai abranger Sede, Figueira, Batistelo, Trevo, Torme, Sarapião, a Sela, a Bacia, Arvoredo, Pinheirinho, Sede, Querência e Carrar. Os líderes dessa região que estão aqui, nos ajudem a mobilizar para que a gente possa fazer, em 1h30, uma reunião que vai começar às 19h e vai terminar às 20h30. Para tratar do que foi feito, do que precisa ser feito e do que é a prioridade para ser feito. Vamos escolher 2 ou 3 prioridades para fazer. Colônia Sela, por exemplo, Trevo, tinha a reivindicação do... famosa reivindicação do ginásio. O ginásio, eu passei lá, já está coberto, estão fazendo os acabamentos. E esse ano é mais um presente que nós vamos entregar para o centenário de Chapecó. Pois bem, passado o Trevo, passado o ginásio do Trevo, o que nós vamos construir agora? Aí dia 18, ó, no bairro Refap Sereno Soprano, ó, que é do lado direito da Tílio Fontana, quem vai daqui, lado esquerdo, quem vem do Alta Serra. Sereno Soprano, Arroço 1, 2, Colina, Campinas, loteamentos, né? Estão aqui todos eles, ó. Precisamos que as comunidades, que os líderes comunitários que estão aqui, nos ajudem a mobilizar. O prefeito vai estar lá às 19 horas de terça-feira, dia 18/4. 20/4, quinta-feira, o lado esquerdo da IFAP. Lado esquerdo de quem vai daqui, lado direito de quem vem do Alta Serra. Está aí Vila Páscoa, Esperança Popular, Alice 1, 2, Mirante, Colato. Ah, Alice, nós queríamos a área verde, o não sei o quê, porque a creche já foi feita. Tá bom? Lá no Colato, nós queremos uma creche porque a área verde já foi feita, tá certo? E assim vamos indo. Dia 25 de abril, é a vez do Marechal Borma e toda a região sul. Bamelão, São José, Saquete, Rodeio, Nossa Senhora de Lourdes, Serrinha, Alto Capinzal, Goiuém, Meia Serra, todos lá. Dia 27, quinta-feira, 19 horas, é a região de São Vendelino. Aquela região do lado de cá, né, do Rio Irani. Ali. São Vendelino, Progresso, Monte Alegre, Henrique, Aldeia Condá, Praia Bonita, Paulo de Queiroz, Rodeio Chato, enfim, São Vendelino. Dia 4 do 5, é a vez do Santo Antônio, aquela região, Palmital, Seminário, Santo Antônio, Quedas, Dom Pascoal e Universitário. Dia 16 do 5 é a vez do Presidente Mendes. Né? Que eu estava falando, por exemplo, que o Paraíso está incluso ali. Ó. Presidente Mendes, São Pedro, Bom Pastor, Boa Vista, Paraíso, vai ser lá no Presidente Mendes. 18, quinta-feira, 18 de... maio. Esse aqui nós vamos ter que mudar. Esses dois vão ter que mudar, né, Messi? Porque eu não vou estar aqui. Dia 18, quinta-feira, no Santa Maria. Esses dois aqui eu vou me permitir, porque tem um compromisso fora. E eu vou dia 25, dia 23 e volto dia 26. Esses dois nós vamos mudar. O Passo dos Fortes e o Cristo Rei, vamos ter uma outra data. Provavelmente depois de primeiro. Daí 30 do 5, São Cristóvão. 19 do... perdão, daqui 2 meses, vai ser a vez do SAIC. E esses dois aqui nós vamos trocar, acho que já dá para trocar as datas aí. Fazer dia 3 ou 4 ali, 5 ou 6 de junho. Porque essas datas eu sei que não vou estar aqui. Gente, com isso aqui, nós vamos lá na comunidade dizer, nós vamos botar lá, ó, vocês priorizaram isso. Isso aqui já foi feito, lá no Trevo, por exemplo, ou está sendo feito, né? Vamos priorizar o que aqui? Não, era isso aqui, discute, eu ouço, uma hora e meia da reunião, fechamos o caderno e tocamos a vida. Tá certo? É o momento do prefeito estar lá. Essa data aí nós vamos corrigir. A nossa disposição era essa, né? De nós fazermos uma reunião para prepararmos os nossos delegados para essa data que está aí. Depois cada um, não sei se cada um anotou, o que eu preciso efetivamente é que vocês nos ajudem a mobilizar. O secretário Mário está aqui, né? O Mário estava aqui. Está aqui. É, o secretário de comunicação, ele vai fazer lá, vai estar à disposição para mostrar para a comunidade a data, como é que vai ser, mas é uma reunião como vocês já foram, como essa. Vamos botar lá o que, que aquela comunidade, o que, que aqueles bairros priorizaram, vamos ver o que, que foi feito e vamos se comprometer para fazer daqui para frente. Não só para um ano, mas para 4 anos. Por isso é muito importante. Prefeito vai lá, vai estar os secretários, vereadores que quiserem. Vamos estar todos lá para ouvir a comunidade nessas datas. Tá bem? Agora é o momento. Já ficou alterado lá, ó. Então ficou 6, o que era aqui, ó. Passo dos Fortes ficou 6 dos 6. E o Cristo Rei ficou 8 dos 6. Pouquinho antes do dia de Santo Antônio. Tá certo? Agora a palavra está com quem tiver dúvida, se quiser esclarecer, perguntar alguma coisa, como é que vai acontecer. Nós vamos fazer, depois de tudo isso, um livrinho, né? Para que a gente tenha tudo escrito ali, o que é prioridade, quando o cidadão chegar, vamos ter um livrinho assim, ó. Daí, ó, aqui a prioridade é tal, daí o prefeito vai lá na festa, por exemplo, do Alto da Serra, leva o livrinho, dá uma olhadinha, ah, aqui é isso. Então tá bom. Né? Já está um documentozinho. Depois que nós terminar isso, nós vamos fazer um livrinho. A palavra está com quem quiser agora, erga a mão, se tiver alguma dúvida sobre a metodologia que está aqui, o que, que vai acontecer e como é que vai acontecer. Nos ajudar lá, daqui um pouco a comunidade diz, ó, prefeito, dá um anúncio no rádio, vamos fazer, nós vamos anunciar na rádio. Nós vamos ter as vinhetas, aquelas que a gente anuncia, né? Hoje é na região tal, tal, né? Para que as pessoas vão, o prefeito vai estar lá, para ouvir e para explicar o que, que já foi feito e o que, que poderá ser feito. Junto com os secretários. Pois não. Ah, isso aqui, gente, eu queria compartilhar com vocês. Isso aqui é um prêmio que nós ganhamos por esse projeto nosso aqui do Ouvindo o Bairro. O Estado de Santa Catarina nos premiou como o projeto que mais ouve as pessoas no Estado de Santa Catarina. Então, eu queria dividir com vocês. É o prêmio DESC ESAG, né? Boas Práticas da Gestão Pública. O planejamento e orçamento democrático que é Ouvindo o Nosso Bairro. Então, todos nós estamos de parabéns. Parabéns porque a UDESC, a Universidade de Santa Catarina, fez um concurso e escolheu o nosso, né? E mais 4 outros lá de Blumenau, de outras regiões, mas no Oeste só teve nós, né? Como excelência em gestão pública, e isso não foi um prêmio da Prefeitura, é um prêmio de todos nós. Por isso que os ofícios da Prefeitura esse ano estão saindo com esse selinho junto aí. Os ofícios que vai para todo mundo, aí sai aquele selinho ali. Prêmio de gestão, que é para nós é um orgulho, porque foi todos nós juntos que construímos, né? Todas aquelas reuniões do ano passado, antes da eleição e depois da eleição, né? A gente não fez reunião só antes da eleição, a gente fez reunião depois também, né? Hoje estamos fazendo, né? Vamos continuar fazendo aquelas datas e é muito importante, né? Eu queria por último aqui, aí se alguém tiver dúvida falar, porque nós podemos terminar antes das 10, eu disse que até as 10 nós terminaríamos. A prefeitura vai lançar agora, terça-feira, segunda-feira, um projeto chamado Prefeitura Céu Aberto. É um fortalecimento das comunidades. A prefeitura vai ir num sábado, num domingo, as datas aí nós vamos definir, na frente de um dos nossos colégios, e nós vamos convidar a comunidade para, desde pintar unha, cortar cabelo, ouvir histórias, fazer carteira de identidade, tirar... Professor de educação física vai lá ensinar as crianças a andar de skate, a comunidade vai se reunir para fazer um cachorro-quente, a outra vai fazer uma pipoca. É uma força-tarefa que a prefeitura vai levar, e nós estamos copiando isso da Colômbia. O Nemésio, inclusive, esteve na capital da Colômbia, chamada Bogotá, que é uma cidade, é a primeira cidade da Colômbia, a segunda cidade é Medellín, e de lá ele nos trouxe uma ideia, né? E nós estamos aperfeiçoando, e é mais uma atividade comunitária onde o prefeito, os secretários, as autoridades, o jogador da Chapecoense, nós vamos lá e vamos passar um dia de lazer. É um momento da comunidade. Depois, se a comunidade quiser continuar fechando aquela rua, quiser continuar fazendo, nós vamos dar o apoio para a comunidade, porque é assim que aconteceu lá na Colômbia. Hoje, em Bogotá, por exemplo, todos os domingos, né, ninguém sai de carro, porque todas as ruas estão cheias de bicicleta, estão um andando de skate, outro tocando violão, outro contando história, outro brincando de amarelinha, o outro fez uma quadrinha lá e está jogando basquete de rua, o outro está jogando futebol, o outro está fazendo golzinho, a outra menininha está dançando, o outro menininho está dançando com ela, quer dizer, um está contando história, o outro está declamando poesia. É uma força-tarefa muito bonita, né? Enquanto isso também tem serviços de médicos, tem serviços dentários, acontece de tudo, né? E é aonde a gente acaba se encontrando com as pessoas, né? Às vezes tu mora do lado da pessoa e tu não encontra o ambiente para... Tu desce a escada, quem mora no prédio, né? Desce a escada ou se encontra na garagem. Quem é vizinho, por exemplo, se cumprimenta lá na saída quando o cara está indo trabalhar. Mas não tem ambientes de convívio para te sentar e conversar. O que, que o senhor faz mesmo, vizinho? Não, eu sou pintor. E o senhor? Eu sou... trabalho lá na empresa de transporte. O senhor faz isso, faz aquilo. E a sua filha? Minha filha estuda, meu filho estuda. Conversas. Mas o prefeito vai andar aqui. O senhor viu aquele buraco ali? Vamos aproveitar e pedir para ele que dê um jeito. Daí eu chego lá e digo, gente do céu, vamos tapar esse buraco, mas o senhor podia fazer a roçada para mim ali, que daí me ajuda, e aí vai indo. Então, esse Céu Aberto é um programa que nós vamos, o prefeito de Medellín, Medellín é uma cidade duas vezes Porto Alegre. O prefeito de Medellín, por causa da nossa, nosso convívio naquele momento da nossa tristeza lá, a gente se conheceu. E agora eu convidei ele para vir para cá, essa semana, e não é que o homem resolveu vir mesmo, vai vir. Vai chegar de tarde, segunda-feira, e nós vamos dar uma... E eu aproveito ele aqui e vou lançar o programa, e depois, em cada ouvindo o bairro lá, nós vamos... Vai ser um negócio muito legal, pode ter certeza. Algumas comunidades vão já comprar a ideia e vão tocar, outras vão demorar um pouquinho, mas, enfim, todo mundo vai fazer. Lá no Borma, por exemplo, tem o Natal do Borma, lá, que a comunidade organiza. Eu estou com as duas, prof, as duas mais bonitonas do Borma, estão ali. A Miriam e a Rita, por exemplo, elas organizam lá com os empresários e coisas. É um Natal, a nossa Prefeitura Céu Aberto é um Natal ampliado. Entendeu? Onde a pessoa vai lá, pinta unha, corta cabelo, um vai lá tocar trompete, o outro toca violão, o outro toca violino, o outro canta uma poesia, o outro toca uma gaita, o outro anda de skate, entendeu? E o prefeito vai lá, faz a abertura, leva lá, daí vai ter jogador da Chapecoense que vai lá, as crianças querem conhecer, ele vai até para aproximar esse novo time, né? Vamos convidar um ou dois, a gente não vai conseguir levar tudo, vai um dia um, outro, um está machucado, não pode viajar, vai lá. Para a gente fazer um exercício comunitário de fortalecimento da nossa cidade nesse ano que nós precisamos tanto, né, estarmos vencendo aquela tristeza profunda, né, fazendo homenagens aos nossos guerreiros, comemorando o centenário da cidade, enfim, vai ser um grande prêmio para todos nós. E que não vai depender do prefeito, vai depender das comunidades, mas a prefeitura vai puxar o caos. Chapecó 100 anos, vai ter várias atividades, nós vamos ter IFAP, vamos ter o mês de agosto, que vai comemorar todo o mês de agosto, vamos completar 100 anos, dia 25 de agosto, né? Vamos ter lá no final do ano também um Natal especial, vamos ter eventos especiais, eu peço que na medida do possível vocês vão. Mas aonde é que está isso, prefeito? Está aí, tá aqui, já está a agenda aqui, não, Rosilaine? Agenda do... Não. Agenda, lá na frente da Pitol, por exemplo, tem 2 meses de agenda lá. Tudo que está acontecendo, participe, nos ajude, vamos falar do centenário, ei, coisa linda, né? Agora, segunda-feira, nós vamos receber o Atlético de Medellín, terça-feira vai ser um dia especial, porque eles vão jogar aqui. Ah, mas prefeito, já não tem mais ingresso? Ainda tem, né? Mas se não conseguir ingresso, nós vamos começar a celebridade. Não é uma festa, é uma celebração de gratidão. É uma celebração de gratidão por tudo que eles nos ajudaram naquele momento trágico. Gente, eu estive lá. Eles trabalhavam 23 horas por dia. Eles tinham um intervalo das 3 da manhã às 4 da manhã. Só. Os médicos, os peritos, nos ajudaram demais. O prefeito, no dia que eu botei os pés lá, até o dia que eu saí de lá, ele estava comigo. Ele estava junto com os médicos. Ele estava nos ajudando. Ele estava tentando diminuir o nosso sofrimento. Ele fez um baita de um evento lá que vocês viram. Tinha 45 mil pessoas dentro do estádio, tinha 60 mil fora do estádio. Pessoas fazendo oração, pessoas nos dando abraço. Pessoas dizendo, ó, nós estamos sofrendo junto com vocês. O nosso time também é verde e branco aqui, nós queríamos jogar com vocês. Choravam, se abraçavam, compartilhavam a dor conosco. Eles vão estar aqui. E sabe por que eles vão estar aqui? Porque eles quiseram estar aqui. Porque a Conmebol queria levar para Curitiba o jogo. E o Atlético de Medellín escreveu uma carta para a Conmebol dizendo que viria para cá jogar em qualquer condição. Por isso que o Atlético veio para cá. Então é um momento para tanto que nós decretamos feriado na tarde de terça-feira. Mas prefeito, feriado, mas gente, quando a gente tem que agradecer, nós temos que tirar o tempo certo para agradecer. O Brasil faz um feriado por ano, que é o chamado feriado de carnaval, que casualmente é terça-feira, e nós ficamos parados aqui terça-feira. Nunca ninguém morreu por causa de uma terça-feira de carnaval. Será que nós não podemos parar meio-dia para agradecer o povo de Medellín, que o prefeito vai estar aqui, vai estar o time de Medellín aqui? Nós devemos fazer isso. Mas eu não vou no campo, prefeito. Bota uma fronha branca para o lado de fora da tua casa, que tu já está fazendo uma homenagem. Pega o teu carro e vai ali a hora que eles estiverem vindo do aeroporto, que vai ser às 1h30 da tarde de segunda-feira, dá uma buzinada, bota o braço para fora, abana para o ônibus, para na tua esquina, não, mas eu não tenho carro nem moto, então fica parado ali na Nereu Bornhausi, o ônibus vai passar, abana para eles, bate no coração, agradece eles. Eu tenho que parar de falar porque eu me emociono fácil com esse assunto. Porque foi muito forte, gente. E aquelas pessoas, elas estão aqui porque elas querem estar aqui. Nós não vamos fazer festa, nós vamos fazer uma celebração de gratidão. É um dia de ação de graça. Agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de poder agradecer. O mundo inteiro, o Zico. Quem não conhece o Zico? No Brasil é Pelé e Zico. Depois começa os outros, né? O Zico teve ontem aqui, sabe por quê? Porque terça-feira ele não vai poder estar. Ele veio ao meio-dia e voltou às 7 da noite. Chegou ao meio-dia e 20 aqui e às 7 da noite ele voltou. Ele veio aqui dar um abraço em mim, veio dar um abraço no Maninho, veio aqui na Chapecoense, deu uma entrevista. Ele disse, eu precisava vir aqui, eu não consigo vir terça-feira. Eu quero dizer para vocês que vocês ensinaram o mundo a fazer um futebol diferente. Nos ajude a tirar essa terça-feira. Deixa as coisinhas de lado. Ah, mas eu tenho que ir no banco. Deixa para quarta, ou vai segunda. Deixa para quinta. Pegue uma bandeira branca, eu não tenho. Pega o lençol, não tenho lençol. A toalha, não tenho. a camisa, pendure na tua janela. Ó, prefeito, eu moro lá no bairro, mas daí, gente, tira uma foto, bota no Face, homenageia. Eles nem vão passar aqui, eles estão na nossa cidade. E isso tudo para eles tem muito valor, eu sei porque eu tive lá. Muito valor. Nós vamos botar uma banda de música, quando eles descer do avião, vai ter uma banda tocando, e nós vamos estar lá, governador, deputado, vereador, até o prefeito vai estar lá, esperando eles, para dizer sejam bem-vindos. O jogo é o jogo. 90 minutos, os jogadores, é claro que vão querer ganhar, e nós também. Agora, se nós perder esse também, nós vamos ficar com a sensação, né? Se ganhar, melhor, né? Mas se não ganhar, não tem problema. E quem vem para o estádio, venha de branco ou com a camisa da Chapecoense branca, porque vai ser bonita as imagens que vai para o mundo. Tá bem? Eu, se eu continuo falando muito disso, eu poderia falar muito mais, né? Eu acabo me emocionando e aqui nós não viemos aqui para, né? Pois não. Eu queria falar sobre aquela rua lá do coiso lá do seminário, da rua Maria de Marcos Copel, que foi feito aquele contorno viário. E a gente está lá que não aguenta mais. Essa rua é uma rua que não está asfaltada. Poeira. É de só 100 metros para fazer. Sim. E não fazem. O porquê disso tudo? Porque não tem dinheiro, eu já lhe disse várias vezes. Mas para fazer, para fazer esse recapeamento, certas ruas que não é preciso, daí tem. Como é que é isso? Tá bom, já vou explicar. Mais alguém? Aqui vem um caso localizado de uma rua de seminário, né? Só de 100 metros para fazer asfalto. E a gente está lá dia e noite comendo poeira. Sim. É caminhões e caminhões que passa lá. É uma vergonha. É uma vergonha lá, não é? É, desde 7 anos, né, que temos lá sofrendo com aqueles muquifos que passa lá. Como é que fica isso? Eu vou lhe explicar. Vai lá, tem um. Depois vamos ouvir todo mundo, depois eu explico. Nós temos 10 minutos, gente. Só um pouquinho, vai lá, depois vai para o senhor aí. Não, prefeito, eu só quero parabenizar para esse encontro. Só que a gente falou muito, né, nas coisas da comunidade e tal, o benefício que traz. Então a gente está colocando o seguinte. E hoje de manhã, 5 horas da manhã, a gente levantou para ir tirar leite para depois estar aqui, né? Então eu quero falar para os órgãos públicos que é o seguinte, que olhem para o trabalhador e olhem para a agricultura. Porque, gente, eu escutei ontem o jornal, tem mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. E amanhã depois pode ter mais. Porque eu tenho um exemplo do meu filho. Ele está comigo. Ele pegou, alugou uma área de terra e plantou 15 hectares de milho. O ano passado, o milho era apelidado milho de ouro. Né? O que aconteceu esse ano? A 20 reais ao saco. Você acha que o meu filho vai ficar na agricultura? Não vai ficar. Vai ser mais um desempregado na cidade ou vai ser mais um que vai tirar o lugar de alguém? Então, eu quero que o pessoal, órgãos públicos, que olhem para o trabalhador, olhem para a agricultura. É bonito, concordo, a comunidade, o bem-estar, mas e o trabalhador? Nós lá na roça. E ainda estão querendo tirar os direitos da gente. Né? Ainda querem. O prefeito falou, se vai bem, a população vai bem, o município. Não é verdade? Tem condições de fazer as ruas. Tem, porque o município vai bem. Né? Então, a gente pede, pelo amor de Deus, que os órgãos, por quem nós, da agricultura, a agricultura aqui de Chapecó, que olhem para os agricultores, que vão, puxam um debate, né? Organizam reuniões também para discutir o preço do produto nosso. Muito obrigado. Obrigado. Palavra aí com o senhor. Ah, o senhor falou, prefeito, do vários bairros, das comunidades do interior, só não falou da nossa Faxinados Rosa, que é aqui pertinho, que é tempo que está precisando de uma solução lá da poeira da estrada lá, que está feia. Eu não falei de todas as comunidades, não. O senhor falou de várias comunidades. Eu dei alguns exemplos e eu posso lhe assegurar que o calçamento rural, que é um projeto do Ministério da Agricultura, o primeiro a acontecer é para a Faxinal dos Rosas. Para a Faxinal dali, ligando o Faxinal aqui pela estrada, não por lá. Né? Porque alguns... Tu vai lá na linha Batistela e quer que faça a ligação de Faxinal pela linha Batistela. Tu vai lá nos amigos do Itamar, lá no Boa Vista, eles querem que faça a ligação por lá. A ligação que tem prevista é um projeto que está lá no Ministério da Agricultura, que é o calçamento rural. Né? Ele liga Faxinal aqui pela estrada, aqui pela Araras, ali, né? pelo caminho mais curto, que dá 3 quilômetros em alguma coisa. Precisa o projeto acontecer. Né? Eu não sou inimigo de ninguém, eu estou aqui para nos ajudar e para tudo eu tenho explicação. Né? Por que não saiu a rua da senhora aqui? Né? A prioridade do seminário foi a drenagem. Vocês passaram lá no seminário há poucos dias, tem 5 metros de drenagem. Essa rua aqui é prioritária, mas é depois da drenagem. Quer dizer, eu só estou ouvindo a comunidade. Mas os buracos que tinha na Nereu não precisava tapar. Vocês acham que não precisava tapar? Estava intransitável. Aí nós vamos ficar nessa discussão. Por isso que nós vamos escrever as prioridades, né? E vamos... Sabe, isso aqui eu tive lá, tal data. E vocês disseram que era para fazer isso. A rua dela vai sair? Vai. Quando? O dia que nós tivermos dinheiro e a comunidade colocar isso como prioridade. Depois, viu? Depois a gente conversa, nós dois, que daí nós ficamos um pouquinho aqui, nós dois. Daí, senão, o pessoal fica brabo com nós dois. Nós ficamos só nós dois falando. Tem um senhor lá. Eu vou ficar aqui com a senhora. Vou ficar aqui. Tem um lá e tem um aqui. O Ivan depois lá. Tem uma mão erguida, eu sem óculos não enxergo direito. Não. Bom dia, prefeito. Bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Nós conversamos. Eu moro no EFAP, no Colina do Sol. E agradecer e parabenizar pelo trabalho na região, né? Várias conquistas, o bandejão que está ativo lá. E estamos ganhando, às vezes, algumas gramas a mais lá. O bandejão está ativo lá no Sereno Soprana. Também a creche do Colina do Sol, que era um sonho, uma reivindicação antiga da comunidade, né? Então foi conseguido concluir lá, então a gente está bem satisfeito lá na comunidade. Acho que várias conquistas, né? É claro que a cidade cresce, tem inúmeros problemas, né? Dificilmente vai conseguir a resolutividade de 100%. Sim, claro. Mas uma grande preocupação que tem lá, prefeito, e que a gente, conversando diariamente com as pessoas da comunidade, é a questão do trânsito, né? O fluxo do trânsito, lá, a mobilidade urbana. Agora, com a vinda do bandejão, pode ver que a escola Sereno Soprano até mudou o hall de entrada para facilitar, mas no momento de pico ali na Cunha Porã, por ali é um caos, né? Então a gente pensa que seria interessante uma reformulação do trânsito ali e quem sabe já estaria na hora de a gente pensar como cidades grandes criar mãos únicas, mão inglesa, etc., para facilitar, né? Essa declaração. Só para essa reunião aqui é para preparar os delegados, para mostrar o calendário e para dizer o que nós vamos fazer. Essa tua reivindicação é típica da reunião que nós vamos fazer lá. Aí é o momento de agradecer o que foi feito, as ruas que foram asfaltadas, as que foram arrumadas, o que não foi, e priorizar, né? Nós temos mais um inscrito e aí vamos encerrar. Lá atrás. Camisa cor de melancia. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria... Eu queria saber do Faxinal Rosa, o dia que vai ser lá. Que não, não ali é junto com a Faxinal dos Rosa, acho que está junto com, não, com as colônias Cela. Não apareceu nada, eu não vi muito. Já vão te passar ali. Sereno Soprano, então. Não, beleza. É com o Sereno Soprano? Já está vendo ali. Tá, tranquilo, então. Pois não, mais uma questão ligeirinha. Sim, uma ideia. Sim, nós vamos. Eu pedi para o Mário, que o Mário está aí, já sabe. Para o Mário fazer um documento e mandar para as escolas, mandar publicar no site. Tudo. Eu, isso. E se tiver que transferir, gente, ó, esse dia não dá, não tem problema, vai no outro. Não vamos morrer por causa disso, né? É dia 18 aqui, ó. Faxinal dos Rosas. Não precisa nem me. Lá no Sereno Soprano. Professor. Se quiser mudar, depois a gente conversa. Pois não, senhor. Prefeito, bom Santo dia. Santo Antônio. Eu queria saber se essa reunião vai ocorrer na comunidade do Santo Antônio mesmo. É na comunidade de Santo Antônio. Se não me engano, eu li Santo Antônio aqui. Está lá, ó. Então tá. Aqui é onde vai acontecer, aqui é a região que abrange. Então tá aqui, obrigado. Reservar a data lá. Tá bom. Vocês podem fazer reunião preparatória, podem fazer uma reunião um dia antes, podem domingo se reunir a comunidade e dizer, ó, o prefeito está nos chamando lá no Sereno Soprano. Convoque lá 6, 7 pessoas para ir, convoquem 2 pessoas para ir, convoque 100 pessoas para ir, não interessa. É por isso que essa reunião está acontecendo, para a gente preparar essas outras. Ah, mas eu não quero no Sereno Soprano, eu quero lá na cela. Então tá, vamos tirar dali, não tem problema. Já está no site. Qualquer coisa, gente, esse cidadão simpático aqui que todo mundo conhece, é mais conhecido que o prefeito, o Nemésio Carlos da Silva, ele está todos os dias lá na prefeitura, junto com a Isabel, com o Fernando, preparando esse cronograma. O delegado e a delegada estão apoderados a ir lá. Nemésio, eu quero mudar a minha data. Eu quero sair daqui para ir para lá. Não tem problema. É por isso que nós estamos aqui. Tá bem? 10:02. Eu quero mais uma vez, em nome dos 210 mil habitantes de Chapecó, agradecer os delegados, as delegadas que estiveram nesse belo sábado aqui conosco. Muito obrigado e vamos se encontrar tanto no Céu Aberto quanto no Vindo Bairro em cada uma das localidades. Obrigado, um beijo no coração de cada um. Obrigado.